Portal do Arrocha. Esse é o swing. Ele é um papão, ele é parceirinho. Tentação demais desde a época do Cruzeiro. É um balanço aí, ó. Uma noite, bicho. Agora foi demais. E girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Eu tava na minha casa, cortando uma cebola. A faca escorregou e cortou a minha roupa. Oxe, eu ia falar roupa, doido. Não sei pra que eu me espiei. E cortou a minha roupa. Pirirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Peguei um avião para Santa Catarina. No meio do caminho acabou a gasolina. Pulei de paraquedas, o paraquedas não abriu. Mandei o fabricante lá pra puta que pariu. Girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, girirê, o LSD. Girirê, a solução pra você eu encontrei. Lembra de um chá que um dia a mamãe fez? A solução pra você eu encontrei. Lembra de um chá que um dia a mamãe fez? Vovó dizia era a receita da mãe dela. É só misturar salpicão com a picanela. Vovó dizia era a receita da mãe dela. É só salpicão com a picanela. Salpicão com a picanela. Salpicão com a picanela. Salpicão com a picanela. Ai, ai. Com a picanela. Salpicão com a picanela. Salpicão com a picanela. Pra curar a febre dela. Salpicão com a picanela. Salpicão com a picanela. Ela só picão com a picanela. Pra curar a febre dela. Só picão com a picanela. Só picão com a picanela. Com a picanela. Pra curar a febre dela. Obrigado, meu Deus. Vou ali.